Artcast. Fagr2.com.br. Mensagem subliminar. Um perigo silencioso. Parte 1. Todo mundo, em algum momento, já ouviu falar em mensagem subliminar. Talvez o que poucos saibam é que a mensagem subliminar não são apenas textos e imagens escondidas. É pertinente iniciarmos este artigo compreendendo o significado da palavra subliminar, que se refere a estar abaixo, sub, do limiar, ou seja, do limite. Mas que limite é esse? O limite que separa a mente consciente, aquela que está atenta e percebendo as coisas, da mente inconsciente, aquela que absorve tudo o que é dado a ela sem perceber. Então, mensagem subliminar é qualquer mensagem que passa despercebida por sua atenção, por sua mente consciente, entrando por baixo do limiar, do limite, indo direto para sua mente inconsciente. E qual é o problema disso? Na verdade, não há problema nisso se a mensagem subliminar for construtiva, positiva, edificante. Mas acontece que a maioria das vezes a mensagem subliminar tem caráter destrutivo, negativo e objetiva programar a mente das pessoas para o mal. Sim, a mensagem subliminar tem um potencial gigantesco de programação da mente, já que ela atinge diretamente o inconsciente, que por sua vez assimila e aceita a mensagem sem filtrá-la, armazenando-a como instrução. Para exemplificar, eu não faço isso, pelo amor de Deus, é só um exemplo, ok? Se eu te disser que cheirar cocaína é super estimulante e empolgante, você filtrará a informação e provavelmente seus filtros impedirão você de aceitar essa ideia. Você a recusará. Agora, se eu te contar uma história super empolgante que te envolva e no meio dessa história, em tom de brincadeira, eu disser uma frase do tipo: nossa, foi tanta adrenalina, tanta emoção que eu senti como se tivesse cheirado cocaína. Isso acabará produzindo uma mensagem subliminar, já que eu coloquei a ideia da cocaína dentro de outro contexto. Tirei o foco dos males da droga, distorcendo os efeitos da mensagem. Com isso, seu subconsciente, sem você perceber, captou uma terceira informação que ficou implícita. Cheirar cocaína produz um efeito positivo. Deu para entender? E por que eu peguei esse exemplo? Justamente para mostrar que a mensagem subliminar, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas esconder palavras ou imagens, normalmente pornográficas, no meio de outras imagens. Isto também é mensagem subliminar, mas ainda mais eficiente do que isso é o cruzamento de duas ou mais informações que produzem ideias implícitas. Essas informações cruzadas podem ser palavras, imagens, sons, gestos, cheiros, sabores, emoções, etc. Ao cruzar as informações, seu inconsciente identifica correlações implícitas e as armazena no mesmo espaço de memória. Foi o que aconteceu no exemplo acima. Uma outra forma de mensagem subliminar é quando captamos informações sem estarmos atentas a elas. Neste caso, a informação passa direto por nossos filtros e se aloja em nosso inconsciente. Por isso, é tão nocivo dormir assistindo televisão. Seus ouvidos estarão captando tudo e você ficará absolutamente vulnerável ao que está sendo dito. Este artigo não termina aqui. Trata-se apenas de uma introdução ao assunto. Iremos mais a fundo com o objetivo de elucidar o tema e manter você em alerta quanto ao mundo que o cerca. Ele é mais perigoso do que você imagina, acredite. Ah, já ia me esquecendo. Música tocada ao contrário não produz mensagem subliminar. Esta é uma das maiores esquisitices que já inventaram. Um abraço e até a próxima. Artcast. Artcast. Artigos em áudio. Artcast. fagr2.com.br.